Oi, mãe, tudo bom? Tá, filho. Cansada. Cansada. Ei. Tava nadando, ó. Tu tem que nadar comigo. Tenho mesmo. Tu tem que nadar, cara. Tu tá gordo. Ei, mãe, tu lembra daquele filme Wall-E? Aquela porcaria? Caralho, como assim porcaria? O filme paia, filme bosta, foi aquele Meu filme. Deus, como assim? Cara, tu deve estar pensando em outro filme. Wall-E é massa. Não. Eu falei, o que você lembra de Wall-E? Wall-E, aqueles robôzinhos que se apaixonam? Sim. Que fica... Ivan! Sim. O cara fica de lado chamando, filme romântico. Ivan! O que tu lembra do filme? Tu quer saber mesmo o que eu lembro? Eu quero, filme? Me fale, o que você lembra do filme? Fale. O comandante lá da nave, lembra que o povo saiu da Terra porque aconteceu uma coisa lá, um treco lá. Aconteceu o quê? Peraí, aconteceu o quê? O detalhe eu não lembro não, já. Eu só lembro que o povo foi morar numa nave espacial, no espaço. Uma big nave, certo? Certo, uma big nave. Aí tem um comandante, agora o comandante. Ai, quando eu vi o comandante, eu disse, meu Deus, o meu filho no futuro. O cara enorme, gordo. Sério, pergunta o Túlio. Eu digo, meu Deus, olha aí o Israel. Meu Porra, filho, mãe. Você tem que nadar comigo. Você tá, tem que eu vou nadar, mas me fala. Então tem um piloto da nave lá que tava gordo, e aí? E o robozinho, né? Uhum. Que se apaixona pela outra. Iva! Sim, aí, e aí o que acontece? Chamando o nome dela. Aí o que acontece? Aí eu achei boring, porque pra começar o filme. 40 minutos o filme. Não, 40 não, 20 minutos o filme, ninguém fala nada. Aquela, só o robôzinho catando aqueles lixos, compactando lixo e. Ai, Israel, não gostei de jeito nenhum. Ó, pra tu ter ideia, eu dormi e não sei como foi que o filme. Segundo Túlio, o povo voltou pra Terra. Agora eu vou ter que ver de nessa porcaria pra ver o povo voltando pra Terra. Como é que esse povo volta? Aí tem um. Ele acha uma planta. Uhum. Aí essa planta, quando a robozinha lá coloca dentro dela, uhum. Ela parece que é como se ela tivesse morrido. Uhum. Aí ele leva ela e fica assim, aparecendo como se fosse no coração dela, uhum. A planta, sabe? Uhum. Mas eu achei o filme tão sacal, que aí com 40, eu acho, o filme é uma hora e 20, uma hora e 30, é por aí. Mas quando deu? Ah, meu filho, eu cochilava, era muito. Aí eu dormi, quando eu acordei, eu digo, e aí, o que que aconteceu? Aí o Túlio falou, o pessoal volta a viver na Terra, porque aquela plantinha era sinal de vida, né? Uhum. Aí eu digo, égua, que filme paia, que filme bosta. Então você, de 0 a 10, você dá quanto pra Wall-E? Eu dou 3. E nunca mais me recomendo nem deixar os filmes, que são bosta. Eu gosto de filme que tem um homem bonito. Que tem o Ken Reeves? Se aquele robôzinho fosse a cara do... Como é o nome dele, hein? O Ken Reeves. Pronto, pra aquele filme prestar, só precisava ter a cara do homem. Como é o nome dele, eu mãe? Eu nem dormia. Como é o nome dele, mãe? Sei lá. Acabei de falar, pô. Como é o nome? Keanu Reeves. É? Fala aí, compadre! Eu sou o Snob, você está ouvindo mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Estou aqui com meu brother Evandro. Opa, fala galera, firme? Depois de muitos pedidos, inúmeros pedidos, estamos aí. Ah, isso aí. Pra quem não sabe, eu e o Evandro tínhamos há alguns anos um projeto de vídeo que se chamava Gazeta Galhofa, em que a gente comentava notícias bizarras. E a gente fez dois episódios e pelas...

Evandro, essa foi boa, mas eu tenho uma melhor aqui, que saiu aqui no olhardigital.com.br. Homem é preso por não devolver fita VHS desde 2002. Caralho, mano. Olha isso. Como assim? Olha isso. Nos Estados Unidos, um homem foi preso por não devolver uma fita de vídeo VHS há mais de 14 anos. O caso foi registrado na Carolina do Norte e acabou com a detenção de James Myers. O homem alugou a comédia Freddy Got Finger, que saiu no Brasil como Fora de Casa, em 2002 e nunca mais devolveu. Olha só, não, pior é isso. Eu ia ser bom, tá ligado? Não. Tem um vídeo no YouTube aqui, vou botar o link aí, contanto que o vídeo ainda esteja no ar quando a gente publicar o podcast. Olha só, de acordo com o que ele explicou em um vídeo postado no YouTube, ele foi parado pela polícia quando levava sua filha para a escola e os policiais explicaram de forma cortês e educada que já havia um mandado de prisão contra ele, mano. Caralho. E aí... Ficou no sistema da polícia durante 14 anos. Não, pelo que eu tô entendendo, olha só. O acusado ironizou os órgãos judiciários por mostrar-se inconformado com esforço para prendê-lo enquanto há crimes mais sérios acontecendo. Segundo o que explica no vídeo, até os policiais que informaram sobre a acusação julgaram na ridícula. O que aconteceu foi o seguinte, o cara... Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu foi basicamente o seguinte, nos Estados Unidos... Cara, aqui... Vamos ver se... Rapidão, o teste da Dilma. Vamos ver se nos comentários estão culpando a Dilma. Porra. Amigo Pedro Paulo Martins, não demora, mano. Processo, mandado de prisão, você acha que... Se conseguiram conectar a cabra na Grécia com a Dilma, o cara sendo preso nos Estados Unidos, tá muito mais perto. Olha, o amigo Pedro Paulo Martins falou, no Brasil o PT rouba 28,7 bilhões e nada acontece. Sabe o que é maravilhoso, Izzy? Que eu consigo visualizar esse cara usando essa notícia da fita como argumentação. Sim. É, porque nos Estados Unidos o cara não devolveu uma fita e foi preso. Em país sério, aqui... pode crer. Aí olha só, porque o que acontece é o seguinte, aqui fora, né, tem as agências como é que se diz, agências de quando o cara tá devendo muito na praça, tá com o nome sujo, sim, e aí mandam... Tipo um Serasa, exatamente, que aqui tem vários... O Serasa é uma instituição governamental ou não é? Eu não sei. Puta, nem sei, mano. Então, é bom aqui ficar longe, tem... eu não sabia o que é o Serasa. É bom mesmo, quando o cara não sabe como é que funciona, quando o cara, se tivesse... Tem gente que eu conheço que se eu perguntasse disso aí, iam ser profissionais no assunto. Especialista em Serasa. Você, amigo ouvinte, que manja o que é o Serasa, explique pra gente. Explique nos comentários pra gente. Olha só, o que acontece é o seguinte. Quando o cara tá devendo muito dinheiro, a empresa, em vez de ficar perdendo tempo indo atrás do cara, eles passam essa bola pra frente, né? Alguém adquire esse débito seu, e aí essa pessoa agora tá responsabilizada em ir atrás de pegar essa grana de você, entendeu? Então, se o cara alugou um VHS, muito provavelmente era de uma locadora que não existe mais, né? Porque VHS e locadora são dois fósseis. O curioso é que a locadora não existe mais. Não, pois é. Porque essa grana vai pra onde, caso ele pague? Não, mas é que tá. Alguém já comprou esse débito da locadora, entendeu? Por exemplo, digamos assim, você deve dinheiro a alguém, certo? Aí, essa analogia não vai funcionar. Digamos que você deve dinheiro a mim, certo? Sim. Aí eu abri mão desse dinheiro. Tá dando muito trabalho atrás do Evandro, o Evandro tá fugindo pra caralho. Aí eu vendo esse débito pro Jurandir. Aí eu falo, Jurandir, você agora tem direito de coletar isso aqui dele. O débito é seu agora. Aí por mais que eu morra... O Jurandir vem com a peixeira atrás de mim. Tá na mão do Jurandir. O Jurandir vai com a peixeira atrás de você, entendeu? É assim que funciona... Por isso que a locadora não existe mais, mas o débito tá na mão de alguém que comprou. Alguém é dono do débito, né? Isso, entendeu? E aí é isso. Só que aí o cara foi preso, mano, por causa de uma fita VHS. De um filme bosta ainda por cima. Isso que eu ia falar, bom, a gente pode avaliar aqui a nota do filme no IMDb. Vamos ver aqui. E ver que provavelmente não vai ser bom. IMDb Johnny Godfinger, o nome do filme. Aí, 4.5 de 10. Caralho, o cara foi preso. Nossa senhora, mano. Por um filme, mano, muito merda. Puta que pariu, mano. O que é mais... Não, o cara alugou isso, o cara gastou dinheiro com isso, foi preso por causa dessa porra, mas que merda. Aí que tá, ele deve ter alugado, viu, quando a bosta, falou, vou pagar essa bosta, não. Não vou pagar essa merda, não. Quer saber? Deixa aí. Caralho, 2002, mano. Puta que pariu. Que merda. Não, tem o diretor... O legal é isso, o bom dessas notícias bizarras, chegou no diretor do filme. Sim, ó. O Tom Green, que é um comediante americano... Ele falou que não acredita que isso aconteceu. Assim, quando você entende a mecânica desse negócio de, ah, o cara deve a uma parada, a instituição passou o débito pra outra, aquela outra vai atrás, o cara não paga, eles acionam a polícia, né, pra prender o sujeito por causa do débito, que eu não sei se no Brasil rola, mas nos Estados Unidos, maluco, você tá devendo dinheiro, você é preso na rua. Não, então, você vê, o cara tava... Sabe qual foi a situação, isso que acontece aqui no Brasil, quando a polícia vai dar geral na galera, enquadrar, como o povo fala aqui. Enquadrar. Em determinado momento, a polícia manda aquela velha pergunta. Tem passagem, vagabundo? Tem passagem, pode crer. Esse cara, ele não sabia, mas ele tinha passagem. Tinha algo contra ele nos altos dos arquivos policiais. Nome sujo na praça. começo de Exatamente. Geral. Exatamente. O que mais você tem aí, Evandro? Caralho, as fotos falam por si só. Inclusive, você devia usar alguma dessas fotos na capa do episódio. Vou botar, vou botar. Idoso vai à cabine tirar fotos para passaporte, que é uma parada seríssima, e acaba com perucas. Talvez a mais séria, acaba com peruca. Meu Deus do céu, eu tô vendo aqui a foto. O que aconteceu? Um idoso inglês, na Inglaterra da Rainha, recorreu a uma cabine automática para tirar fotos do seu passaporte. Só que, conforme relatou a sua neta, netos também são seres filhos da puta, né? Ana Heslop, no Twitter, houve um probleminha, o avô apertou o botão errado. O que que acontece? Tem aquelas cabines pra tirar foto com o namorado, isso, amigo, isso, caralho, isso, que isso. O cara vai lá e tira fotinhas de brincadeiras. Tem altos filtros que você ativa e bota um... É, Snapchat hoje em dia. Exatamente. O velho foi tentar tirar aquela 3x4 honesta, só que você vê, cara, a sequência de fotos é maravilhosa, porque a última ele tá tipo tentando fazer tirar a peruca, tá ligado? Só que ele não tinha apertado. Aí continua aqui na notícia, ó. O idoso acabou apertando o botão pegadinha e insere perucas na foto. Caralho, pegadinha. Os cliques acabaram se tornando virais no Twitter, lógico, com 23 mil retweets, 31 mil curtidas. Em outras redes sociais, a neta percebeu que seu avô não foi o único a apertar o botão indevido. Com certeza. Porque É outra pessoa mandou uma resposta ao tweet lá da neta. Esse cara. Outro é mais genial, ainda que ele tá tipo com cabelo curtinho em todas as fotos, tá ligado? Meio emo, meio. Olha a cara do filho da puta, mano. Cara, sempre pessoas mais velhas e tecnologias rendem umas paradas que pra gente. Eu acho. É, pois é. E a gente fica sabendo dessas coisas sempre, porque quando você. É, o cara que manja de computador, que entende de computador, sempre cai no seu colo resolver essas paradas. Sim. Tá ligado? Mãe, tia. Eu não digo pai, meu pai, no caso, é exceção nesses negócios, porque meu pai trabalha com informática. Então eu não tenho que ajudar muito ele com essas coisas. Mas olha a cara desse sujeito. Esse tem a cara clássica esse de um maluco. Esse cara, mano, certamente ele não sabe o que ele tá fazendo. Esse cara tem. Esse velho tem a cara do sujeito que pediu pra neta dele criar um Gmail pra ele, entende? Pra ele, porque ele não sabe. Sim. Como é que faz. Não, tá ligado? De novo, analisa a sequência de foto da primeira sequência lá, o velho da própria notícia. A primeira foto já mostra que ele não queria estar ali, tá ligado? Não, claramente. Ele não queria tirar porra de foto nenhuma. Mas beleza, me botaram aqui pra tirar foto de uma máquina que eu nem sei o que eu tô fazendo. Aí ele continua sério. Na quarta foto, mano. Ele já tá revoltado, ele não tava cooperando. Ele já, pô, e aí, cadê? Tá me zoando, caralho? Que merda, mano. Vamos ver aqui, nos comentários não tem nenhum comentário, então a teoria da Dilma... Certamente, não tem? Não. Porra, tem. Porque tem um desses cortes aqui que parece da Dilma até. Se você olhar, aqui ó, da segunda foto, na segunda foto do segundo velho, a foto do canto superior direito, tem um corte meio dilmístico ali, ó lá. Pode crer. Nem pra alguém comentar que o velho tá mais bonito que a Dilma. Isso é claro, se fosse no G1... Se fosse no G1, tinham falado isso. Com certeza, G1. Que o velho saiu mais bonito que a Dilma. Tem uma sequência de falando, provavelmente era idoso, mas enfim, era a mãe, que é da mãe falando sobre drogas no WhatsApp, você já viu? Não, não vi não. Nesse esquema de idoso. Ele, tipo, a mãe escrevendo assim, você tem que me drogar, não sei o que, drogas, drogas, drogas. Aí tipo, era o corretor, tá ligado? Vou te mandar aqui, ó. É muito difícil. Se quiser, a gente comenta também, se coloca. Mano, tá no não salvo. Aí a pessoa fala, mãe? Aí ela, não, não drogas, eu quero dizer drogas. Tipo, ela queria escrever alguma parada, o corretor tava mandando drogas e ela desesperada. Alguém trocou o que... Nossa, mano, essa notícia é de quando? Não sei, mas é muito bom, mano. Esse, a interface antigona do iPhone. A mulher tá falando com... Alguém trocou no seu... Ano passado, exatamente um ano. 2 de abril do ano passado. Olha aí. É porque é o seguinte, alguém trocou o iOS, né, o iOS, ele tem uma função que você pode substituir uma palavra por outra. Então, sempre que você digita essa palavra, o celular automaticamente corrige pra outra. E alguém, pelo jeito, trocou alguma coisa que ela precisava por drogas. Pra ela zoar fala assim, você tem drogas pra me dar? Aí na hora ela já vê o desespero, aí começa, drogas, drogas, drogas. Devia ser, sei lá, dinheiro, tá ligado? É, aí ela escreve, dinheiro, aí drogas, dinheiro, drogas, dinheiro, drogas. Novamente, você vê o desespero de uma mãe que não quer falar sobre drogas com o filho, tá ligado? É foda que a mãe nem teve a sagacidade de trocar uma letra da palavra dinheiro, digamos que seja dinheiro. Tipo, ela omite o último O, porque só tem um O em dinheiro. E aí funcionaria, mas ela continua. Porque o cérebro do velho. É a mãe da Renata, tem uma hora que ela fala: não, Renata, não é isso que eu quero dizer. Drogas, drogas, drogas, Renata, não, que saco, drogas, mãe. Renata, drogas, desce que me ajuda, desce que drogas. Me ajuda. Seria gênio se a Renata fosse com a gente, mandasse assim: olá, aqui é da Polícia Federal. Estamos sabendo que você está envolvida com drogas. Pensa a mulher jogar o telefone fora, mano. Interceptamos a sua mesa. A mulher quebrando o celular na hora, jogando na privada. E ela chega lá, tá no micro-ondas, tá ligado? Aham. Uhum. Eu juro, eu escrevo drogas, mas ele diz drogas. Que raio tá acontecendo aqui? Queria escrever drogas, veja aqui embaixo. Mãe, por que você quer tanto drogas? Cara, é foda. Eles estão na mesma casa ainda, mas que caralho, mano. Mandando mensagem. Os caras tão... Puta que pariu. Mas olha só, americano é preso ao dirigir por 10 km com mulher no teto, Evandro. Teto da onde? A cena do carro. Assim. Ele tinha um. Como é o nome daquela. Aqueles bagulho de 2 andares e tal, e ela tava em cima? O cara tava dirigindo o carro e a mulher tava no teto. Ele dirigiu, caralho, 10 km, mano. Olha isso, tinha que ser na Flórida. Tinha que ser na Flórida. Eu sou louco dessa notícia, ele ou a mulher, mano? Caralho, olha a foto de. Segunda parte. O cara parece. Cara, mano, normal, a cara, o sujeito parece uma batata com uma peruca, mano. Olha só. Um morador da Flórida. Eu acho legal que no G1 eles botam entre parênteses EUA, né? Caso você confunda com Flórida na China. Foi preso na semana passada depois de dirigir por 10 km com a sua mulher no teto do carro. O Richard Eddy, de 69 anos, e sua mulher Elizabeth haviam discutido na manhã de terça-feira. Depois de terem bebido ao longo da noite anterior. Ou seja, mais uma situação humana que foi proporcionada pelo álcool. Irritado, ele decidiu pegar o carro e sair de casa. Isso é justo. O cara, olha aí, tem gente que bate na mulher, né? O cara simplesmente falou: vou sair dessa situação. Já viu que tava prestes a fazer bosta? Tá, vou sair daqui, vou me retirar da equação. Tá certo, tá certo. Mas a sua mulher de 50 anos saltou sobre o teto do carro para impedi-lo. Não, devia estar mais louco que o Batman também. agora que eu percebi isso. Pelo que eu entendi aqui, eles tinham bebido a noite toda, acordaram na manhã seguinte, e tava... Mano. Não, eles estavam meio ligados ainda. Então o cara, além de tudo, ele tá dirigindo bêbado, no mínimo, pelo que eu tô entendendo. Sim, aqui. Então, e a mulher pula, agora vê o resto aí, ó. A polícia, Richard alega que não percebeu que a mulher estava sob o do carro. Ele disse que só notou quando parou no semáforo e ouviu as batidas dela. A mulher tá lá batendo no... Mano, como? O cara, vou sair, beleza. A mulher não vai sair não, filha da puta. Aí pula em cima do carro, gruda, que nem o Homem-Aranha. E o cara não percebe. O cara sai andando, é nóis. Buzina pro vizinho. Não, eu imagino que até o handling do carro ia tá diferente, saca? Com uma mulher em cima. Aquela baixadinha, estufadinha pra baixo. Dá uma baixada. Ele disse que só notou quando parou em um semáforo e ouviu as batidas dela. Aí ele fala aqui. No entanto, em vez de parar, ele continuou dirigindo. Então, porra! Ele achava que era o quê? Ele falou, porra, vou ter que levar o carro na oficina esse fim de semana, tá? Tô ouvindo esse barulho aí. Você sabe que tá dirigindo e tal. Caralho! Ele achou que era um problema mecânico do bagulho. Tá dirigindo aí, pô. Tu viu isso aí? Sabe como é? Aí ele fala, no entanto, em vez de parar, ele continuou dirigindo. Ele acabou parado depois que o policial Stuart flagrou a mulher em cima do veículo em um cruzamento na cidade de Stuart. Ou seja, os caras estavam bebendo, estavam loucaços, certo? Na manhã seguinte começaram deu ruim ali, né? O sujeito... Porra, bebeu pra caralho, você também é vagabunda. E aí já viu, né? Aí saiu de carro, a mulher, como você falou, tal qual o Homem-Aranha, deu um salto mortal e aterrissou em cima do carro, grudou ali no teto e saiu. Pô, grudou, mano. Agora você imagina esse filho da puta dirigindo o carro e a mulher em cima, eu imagino... Mano, a mesma cena, a gente tem que voltar lá na notícia da cabra, a mesma cena que foi bizarro, o cara vendo uma cabra pendurada, imagina a galera que não, tá na rua... 10 quilômetros, não faz o menor sentido, porque, mano, quando você tá dirigindo, você acelera, aí você, né, diminui, você para numa placa de par e tal, e esse tempo inteiro, o corpo da mulher vai pra frente, vai pra trás, como é que a mulher não deslizou pra frente do para-brisa, como é que a mulher não caiu, eu imagino que ela tava gritando feito uma louca, tá ligado, e o cara... Exatamente. Nossa, como assim? O foda é que é o que você falou, dirigir é um ato que a gente faz todo dia, né, Isa, então... Você percebe quando tem alguma coisa diferente? Não, mano, porra, cara, eu bati, eu comentei isso no 99 Vídeos, nosso podcast de Nostalgia Gamer, né? Que uma vez bati numa cancela, a cancela tava onde eu trabalho, no hospital onde eu trabalho, a cancela tava quebrada, né? não tava vindo ninguém ajudar a gente. E aí quando eu fui dar a volta pela cancela, né, porque não tinha outro jeito de sair com o carro engatou na cancela, bateu ali, deu uma arranhada do lado. E você sente, entende? Você sente o carro, você dirige o carro constantemente. É tipo uma extensão do seu corpo. Exatamente, você sente o handling dele tá diferente. Então, como é que esse filho da puta não notou que o carro tava... Se bem que se o cara é casado com a mulher e ela tava em cima do carro, ele devia estar acostumado com ela em cima dele também, né? Ela já cancelou, né? É tipo a balança, quando você tá calibrando a balança. O peso em cima dele e o peso do carro, ele tipo cancelou um com o outro. Ó, aqui eu achei, tem uma notícia que fala, ele tava dirigindo uma Toyota SUV. Vamos ver que é esse carro aí, mano. Eu queria ver qual é que é esse carro, porque, mano, tem que ser alto pra ele não perceber. E realmente é alto, SUV costuma ser alto. Porra, então, a mulher tava agarrada naqueles negócios que não você fala, Google. Como? Vocês vão te levar prancha? Isso, por isso a mulher tava segurando lá, tá ligado? Não fala o modelo, mas é um carro alto, vamos dar um desconto. Por isso ela grudou. Não, foi isso mesmo, ela ficou grudada ali, de repente o cara tinha uma bicicleta lá também, ela ficou segurada na bicicleta, não sei, mano, como é que a mulher... 10 km, porra, 10 km, Evandro. 10 km é muito longe. O cara foi longe, mano. O cara parou e parou, pá, fez ultrapassagem, genial. Caralho, mano, tá ficando louco. Manda a notícia pra gente no nosso Twitter, o meu é @esnobre, do Evandro é @evandrof. Manda a notícia bizarra pra gente, que a gente vai ler aqui no melhor podcast do Brasil. Notícias, vídeos, qualquer coisa que vocês acham que seja legal, gente. Porque o bolo dessas notícias é assim, é tão absurdo que você fala, pô, tem que mandar isso pra alguém. Manda pra a gente. A nossa ideia é ser um canal de mandar isso pra maior quantidade de pessoas possível. Exatamente, em vez de mandar pro seu grupo de família do WhatsApp, manda pra nós que a gente manda pro Brasil. Exatamente. E é isso aí, gente. Encontra a gente, como eu falei, nas redes sociais. Eu sou o @EasyNobre. E eu sou o @EvandroF. Easy, aonde o pessoal encontra esse nosso glorioso e maravilhoso podcast? Então, o nosso podcast vai estar disponível lá no meu site, o hbdia.com, todo domingo, pontualmente, às... Se é que o cara vai na igreja domingo. Exatamente. Falar dos seus pecados... Depois do almoço ali no domingo, mandou aquela macarronada, o que ele tem que fazer? Vai no site e baixa o melhor podcast do Brasil, já disponível no WeCast, no Pocket Casts, no iTunes, em todos os locais onde você baixa os seus podcasts. Já escuta cagando depois do almoço e é nóis. Já dá risada. Escuta cagando pessoas fazendo outras cagadas, é tipo meta cagada, tá ligado? Porra, isso aqui é o slogan, meta cagada. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Escute cagando. Outras pessoas... Caralho, melhor slogan. Põe no Twitter, outras mano. Outras pessoas fazendo as cagadas.